Agora que me livro com Mafalda Correia. Um programa oferecido por Papelaria e Livraria Meio Mundo, em Oliveira do Hospital. No programa de hoje vou estar à conversa com a professora Graça Brito, coordenadora das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Não perca! Agora é que me livro. Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Ora, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do Agora é que me livro. Hoje, como disse, na companhia da professora Graça Brito, que coordena então as bibliotecas escolares da escola sede e também um pouco por todo o agrupamento. E hoje vamos falar precisamente sobre a importância que as bibliotecas adquirem na formação dos alunos. Professora, muito obrigada por estar aqui e obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada eu e bom dia a todos os ouvintes do programa Agora é que me livro, da Rádio Boa Nova. Muito obrigada, Mafalda, pelo teu convite. Eu é que agradeço. Ora, então, a minha primeira questão para si é, como sabemos, as bibliotecas escolares são muitas vezes o primeiro contacto das crianças, das mais jovens até às não tão jovens, com os livros. Enquanto coordenadora das bibliotecas escolares, sente essa responsabilidade e sentem enquanto equipa essa responsabilidade? Não será tanto garantir o primeiro contacto com os livros, porque esse contacto é feito de forma exemplar pelas professoras do pré-escolar. Os alunos atualmente, desde cedo, começam a ter um contacto, um grande contacto com os livros. A biblioteca escolar é um lugar antes de interseções e colaboração com a sala de aula, com a família, com a comunidade, e deve ter a sua própria ação pedagógica. A grande preocupação dos professores é, antes, garantir o contacto com os livros ao longo do processo educativo e até ao longo da vida. E sentem que estão a conseguir cumprir esse papel? Nem sempre se consegue cumprir esse papel, porque com as novas tecnologias. Com as novas tecnologias, nem sempre conseguimos, porque existe uma competição desleal com o digital, com as novas tecnologias, com vários aspectos que hoje envolvem a juventude, que envolvem os nossos alunos e que a leitura fica muitas vezes para segundo plano. Pois, e precisamente as redes sociais desvirtuam um bocadinho os alunos do caminho. Sim, da leitura. É uma leitura rápida, uma leitura. Hoje querem tudo muito rápido, querem aceder à informação de forma muito rápida, mas não é uma informação muitas vezes fidedigna. Fidedigna, muitas vezes fidedigna, não é, e muitas vezes que os leva a procurar outras formas de conhecimento. Fica tudo muito pela rama. O conhecimento fica muito pela rama. Não se investiga, não se pesquisa, não se. É aquele conhecimento rápido que nos envolve no momento e que também é esquecido com a mesma rapidez. Sim, enquanto que os livros têm que se procurar para chegar a um tópico específico, tem que se ler muito sobre esse tópico e isso dá uma informação muito mais abrangente e também muito mais credível. Claro, claro, claro. Temos um processo muito grande a fazer. Mas não podem ser só as bibliotecas, tem de ser a família, a comunidade, e penso que a base de todo este processo será a família. Não digo todos, mas geralmente um bom leitor vem de uma família de leitores. É vem de uma família que desde pequenino perdem um pouco do seu tempo para ler uma história à noite, para debater o tema da história, para ver as estrelas, é preciso perder-se tempo. Que na verdade não é perder tempo. Que na verdade não é perder tempo, é ganhar todo o tempo. Sim. Mas enfim, ainda é um processo que tem que ser feito. Mas enquanto bibliotecas procuram de alguma forma compensar aquilo que às vezes não é feito pela família, ou seja, procuram ser dinâmicas e tentar incluir os alunos no máximo de iniciativas que consigam? Sim, sim, sim, tentamos, embora não haja muita gente a trabalhar e existem muitas solicitações burocráticas por parte da rede de bibliotecas, temos de responder a muitos inquéritos. Um projeto que seja feito envolve muitos recursos, muito trabalho e pode ser ganho ou não por nós. Portanto, todo o trabalho que envolve, às vezes, é inglório. Também não temos tido uma equipa que comece num ano e esteja 3 ou 4 anos a trabalhar. Todas essas questões fazem com que sejam poucas as horas que temos para nos dedicar a um trabalho coeso e sistemático todos os anos. Percebo, e também todos esses entraves que vão de alguma forma surgindo, de alguma forma também vos vão desmotivando um pouco ou não? Não, não, nós temos de ter motivação porque somos cada vez mais velhos, não é? Estamos a trabalhar cada vez até mais tarde e temos limitações também em termos intelectuais, em termos físicos. Claro. Se não tivermos motivação, perde-se tudo. É preciso que, com as nossas limitações, tenhamos uma grande motivação para fazer chegar a mensagem onde quer que seja. Uhum. Os nossos jovens colaboram muito com as bibliotecas no sentido de serem educados, comportam-se bem. Eu estou a falar das bibliotecas em que eu estou quase diariamente. Os alunos portam-se muito bem, procuram a biblioteca para estudar, para trabalhar em grupo, para pesquisar, e nós estamos lá para lhe dar todo o apoio que nos seja possível. Estamos sempre presentes nas solicitações deles. Uhum. Portanto, às vezes os obstáculos são mais externos do que dos próprios alunos, do que da própria comunidade sim, interna. Sim, sim, sim. Uhum. Os obstáculos prendem-se com as alterações profundas na sociedade, na comunidade, na comunicação. Uhum. Toda esta alteração de paradigma que existia e que se alterou agora, profundamente, sim, pesa no processo de querermos bons leitores. Temos que trabalhar muito mais para conseguirmos trazer os alunos para a leitura. Nós temos, mas é na área do estudo, da pesquisa, e por vezes falham um bocadinho na parte da leitura. Eles procuram os livros porque têm de fazer a apresentação na disciplina de português, não procuram tanto para a leitura de lazer, leitura de prazer, e a leitura tem de ser um ato de prazer. Sem dúvida. E essa era precisamente a minha próxima questão. Portanto, não há tantos alunos, ou seja, há mais alunos que procuram as bibliotecas para requisitar as leituras obrigatórias, livros para apresentações, do que propriamente livros por espontânea vontade, é isso? É isso. A procura de livros por espontânea vontade tem vindo a diminuir um pouco. E penso que não é pelo facto de não existir incentivo à leitura. Penso daquilo que já falei, que é realmente pela competição desigual entre as novas tecnologias e a forma tradicional de leitura. Houve uma alteração radical na forma como as pessoas leem, na rapidez com que querem obter informação. Basta ver que as pessoas não deixaram de ler, mas mais facilmente leem uma publicação do Facebook, do Instagram, do que abrem um livro. Portanto, o grande desafio das bibliotecas escolares é de se atualizarem face às novas realidades de leitura. E como é que isso pode ser feito? É algo muito complicado. que, como eu estava a dizer anteriormente, não se consegue dar a volta à questão sem o envolvimento da família e da comunidade. Uhum. Portanto, provavelmente se existisse esse empenho mais da parte familiar para a leitura, seria mais fácil? Sim, eu acho que sim. Eu acho que se começassem de pequeninos a ver a importância do livro, em vez de estarem horas a olhar para o ecrã do telemóvel, quanto a mim, até para a parte visual é negativo. A mensagem, as mensagens de que têm através dessas redes não são filtradas. A leitura não é profunda, a mensagem não chega como deveria chegar, de forma a pôr os alunos a imaginar, a sonhar, a transportá-los para o mundo do imaginário e do fabuloso que os livros tanto nos levam e tanto nos ensinam. E, por exemplo, agora é muito a tendência, não dizendo se concordo ou não, mas dos pais colocarem muitos vídeos para as crianças quando são muito pequeninas, mesmo bebés, acha que isso de alguma forma pode depois condicionar o seu afastamento em relação aos livros quando crescerem? Acho extremamente negativo. Acho que essa forma, isso não devia ser eu a dizer, mas acho que os médicos, os pediatras, os centros de saúde deviam formar e informar os pais o quão negativo é porem crianças tão pequeninas a olhar para ecrãs. Depois, no campo do desenvolvimento de competências, de desenvolvimento da criança, também acho que é negativo, porque está tudo ali, está a palavra, está a imagem, enquanto nos livros há um espaço que se cria, um espaço para o imaginário, para o fabuloso, vê-se imagens, ouve-se a palavra, e entre esta dualidade a criança vai criando o seu próprio imaginário. Sim. No filme está tudo lá, não precisam de fazer esforço, não precisam de crescer, não precisam de pensar muito. Uhum. E o que nós queremos é crianças que pensem, que se desenvolvam, que desenvolvam o cérebro, que desenvolvam a mente. Uhum. E só se faz realmente com a leitura. A leitura é algo de uma importância crucial para o desenvolvimento das crianças e dos jovens. Sim, e já agora, e eu também já falei aqui em diversos programas, que são esses mesmos benefícios, nomeadamente do desenvolvimento da criatividade, que lhes vão trazer grandes, grandes benefícios quando forem mais velhas. Talvez não o sintam logo quando são pequeninas, mas quando crescerem, eu falo por experiência própria, vão sentir realmente os benefícios que algo que fizeram em crianças teve para elas, e certamente concorda comigo. Concordo, acho que foi a melhor ferramenta que dei aos meus filhos, foi realmente motivá-los desde muito pequeninos para a leitura. A leitura depois tem a ver com a interpretação, com a escrita, com todas essas vertentes que são importantíssimas para o sucesso educativo e para a formação integral dos jovens. Sim, sim, sem dúvida. Aliás, ainda no outro dia alguém me dizia que quem tem criatividade raramente está sozinho. É verdade. E eu acho que quem tem essa capacidade de imaginar consegue ver numa nuvem uma história, olhar para o céu e ver uma história e desenvolver um conto. E essa imaginação é tão importante e pode nos levar a tanto sítio. E que lá está, vem dos livros. Vem dos livros, claro. Muito bem, retomando agora às bibliotecas escolares, aproveito também para informar os ouvintes que está neste momento a decorrer uma feira do livro na biblioteca do agrupamento, que tem muitas novidades, e isto foi algo que me chamou a atenção e que me deixou também muito feliz, que tem livros muito recentes de diversas editoras, muitas vezes os livros que os jovens mais procuram. Foi propositado trazerem estas novidades? Consideram que é um estímulo para a compra de livros entre os mais jovens, ou seja, e mais do que comprar livros para os ler? Sim, especialmente na nossa realidade, onde não há uma grande superfície comercial que permita o acesso a muitos e variados livros. Portanto, e há a dimensão do contacto físico com os livros, o folhear um livro, o ver as imagens, o cheirar, é sempre um contacto essencial, o toque. O toque é sempre um contacto essencial. Temos livros, temos os mais variados livros e autores, o que, mesmo que não comprem, permite aos alunos fixarem mais um autor, verem mais um título, contribui também para a sua cultura geral. Sim, sim. E eu achei mesmo interessante foi por não terem apenas os clássicos. Eu considero sempre que os clássicos é quando os jovens estão num patamar de leitura já um pouco mais avançado. E achei muito interessante colocarem os livros da moda, que são muito famosos nas redes sociais, precisamente para que, sei lá, de certa forma os jovens se sintam mais influenciados a ler determinado livro, e gostei muito de ver isso lá na escola. É, e tem livros infantis e juvenis numa biblioteca da escola secundária, porque não começar, para aqueles que não gostam tanto de ler, começar por uma história infantil, uma história juvenil, que os incentive e depois passarem a outras leituras. Ainda hoje gosto de ler histórias infantis, ainda hoje me trazem uma mensagem tão agradável, portanto, por que não que os jovens comecem por aí? Sim, não há mesmo problema nenhum, o que importa é ler e depois, enfim, vão fazendo a sua seleção daquilo que gostam mais e menos. E ainda dentro das bibliotecas, que projetos é que têm em curso ou projetos que ainda pretendem implementar este ano, tendo em conta que também já percebemos que a burocracia às vezes dificulta um bocadinho as coisas? Sim, sim, sim. Já estamos a trabalhar em vários projetos, entre eles o projeto Escola a Ler, e estamos a trabalhar no Escola a Ler em duas vertentes. Na vertente do projeto, que é o Vou Levar-te Comigo, em que os alunos vão à biblioteca, em grupo turma, e requisitam um livro. Uns com os outros, às vezes, motivam-se para a leitura. Temos também, dentro deste projeto Escola a Ler, a leitura orientada. A leitura orientada é aquela em que os alunos vão à biblioteca ou a biblioteca vai à sala e eles ouvem histórias, realizam atividades, estas que proporcionam um contacto sistemático com o livro e que estimula para a prática regular e continuada da leitura e da escrita. Também temos mais um projeto da rede, que é Crescer com a Leitura, que é a seleção de um conjunto de livros que são explorados também em sala de aula. Depois, para além destes projetos, temos o projeto de Ajudares, que é um projeto que este ano fala do planeta e em que consiste, os alunos criam histórias, essas histórias vão à nacional, vão a uma fase nacional e são selecionadas várias histórias escritas e ilustradas pelos alunos e depois essas histórias fazem parte de um livro da Ajudares. Esse livro é publicado e posteriormente é feita aqui a apresentação do livro na escola, em que os alunos são os próprios autores do livro, fazem uma sessão de autógrafos para a comunidade, para os pais. É uma festa muito, muito interessante que decorre todo em final de ano no agrupamento. Também participamos no projeto SOBE, é um projeto que tem a ver com a higiene oral e fazemos-lo em parceria com o Centro de Saúde, no Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral. Nós fazemos ações de promoção de leitura nesse âmbito da saúde e o centro de saúde vai ensinar as crianças a fazer a escovagem correta dos dentes. É um projeto também bastante interessante. Aqui em fase de escola, nós, como acabou o concurso nacional de leitura este ano, então resolvemos criar um concurso interconselhio. Vão participar vários concelhos aqui da zona centro, do Distrito de Viseu, Distrito da Guarda, Distrito de Coimbra, e vamos fazer então um concurso interconselhio de leitura. Pretendemos ainda dar continuidade ao concurso de leitura em voz alta, que vai decorrer entre no segundo e terceiro período e que apurará ao longo destes dois períodos os melhores leitores do agrupamento. E que no final os melhores leitores irão a uma festa final de leitura, onde estarão presentes os encarregados de educação, os pais e a comunidade em geral. Será uma grande festa de leitura do agrupamento. Portanto, estes são os projetos que temos a decorrer este ano letivo. Claro que há pequenos projetos que vão surgindo, em articulação com as várias disciplinas. Temos um projeto a que nos candidatámos da rede de bibliotecas, que é Viajar com a Leitura. Este projeto pretende que os alunos leiam uma história e façam uma banda desenhada dela em colaboração com as disciplinas de artes. Pronto, todos estes projetos existem e estão a ser desenvolvidos dentro da normalidade no agrupamento. E que são projetos bem interessantes. São projetos, sim, bem interessantes. E sente também que para todos estes projetos os professores que estão de alguma forma mais afastados das bibliotecas interagem bem e integram os seus alunos nestas atividades? Ou seja, contam também com a colaboração dos professores? Sim. Dentro da disponibilidade que os professores atualmente têm, penso que colaboram bem com a biblioteca, mas hoje os professores enfrentam muitos desafios, muita burocracia, turmas enormes e com alunos muito distintos, com diferentes ritmos de aprendizagem. As próprias avaliações individuais dos professores prendem-nos e acarretam muito trabalho, muita dedicação, por isso o tempo que sobra nem sempre é aquele que seria desejável, claro, para todos nós. E penso que todos os professores estão e têm de estar preocupados com os hábitos de leitura, porque o domínio da leitura reflete-se em todas as áreas do conhecimento. Um aluno que não leia bem uma pergunta, por exemplo, de matemática, não interprete uma pergunta de biologia, não consiga, pode conhecer a matéria tão bem ou melhor do que outro que saiba interpretar e saiba ler bem, que obtém sempre melhor resultado. É um aluno que leia bem, que interprete bem, mesmo tendo o mesmo conhecimento do outro aluno, terá sempre um resultado muito superior. Portanto, com sentido de responsabilidade que eu conheço a todos os docentes, penso que é uma preocupação fundamental de todos no incentivo à leitura. E ainda bem que assim é. E finalmente, neste tema das bibliotecas escolares, o que é que ainda gostaria de melhorar no nosso sistema, na nossa rede de bibliotecas? A prioridade acho que tem de ser no investimento digital, termos incentivos ou darmos incentivos a uma nova forma de ler. Para isto era importante termos mais pessoas na equipa ou uma equipa mais estável. Neste momento existe uma grande rotação de elementos na equipa, ou seja, estiveram o ano passado e há 2 anos não estão este ano. Portanto, quando chegamos é preciso dar a conhecer o projeto da biblioteca e motivar as pessoas que fazem parte da equipa para o trabalho nesta área. Portanto, esta parte é que eu acho que deveria ser melhorada. Pronto. Exato, porque é tempo que poderiam usar para desenvolver e não para integrar quem chega. Exatamente. É essa integração que temos de fazer e que é tempo que depois damos conta e estamos no final do primeiro período. Sim, é verdade. Muito bem. Eu diria que concluímos agora esta primeira parte, mas veio agora que me livro, mas destas perguntas não se vai livrar, que são as perguntas que eu faço sempre a todos os convidados e que os nossos ouvintes por esta altura já saberão quais são. E a primeira é, se pudesse ir jantar fora com um escritor, vivo ou não, quem seria e porquê? Quem escolheria para jantar seria o Francisco Moita Flores, porque acho uma personalidade muito interessante. Gosto muito da escrita dele. Dos projetos também que ele foi tendo. Acho admirável o seu percurso formativo. Ele começou por ser professor de biologia, com o bacharelato ele deu aulas de biologia durante vários anos em Lisboa. Depois houve um concurso para a Polícia Judiciária em que ele esteve vários anos como inspetor da Polícia Judiciária. Gosto imenso de tudo o que seja livros policiais. Eu li tudo que era Agatha Christie, todos os livros dela eu li, e ainda hoje gosto muito do policial. E o Francisco Moita Flores também tem essa vertente da escrita, é um dos maiores argumentistas destes tempos. Vi a Ferreirinha, que achei admirável. Li muitos livros dele e gostava de estar com ele para conversarmos sobre a atualidade, sobre o estado do país, visto que ele também foi autarca. O que é que ele pensa dos jovens, o que é que ele pensa do futuro para além da escrita. Portanto, acho que teríamos tema para conversar durante muitas horas. Seria o jantar para ir pela noite dentro. Era para vir este ano ao agrupamento, mas devido a ser um ano em que se vai comemorar o 25 de Abril, deixamos para a sua vinda para o próximo ano. E pronto, é um escritor que eu admiro. Também a Agostina, para mim, gosto imenso. Também gostaria de jantar com ela também. Ótimas escolhas. E a última pergunta, qual é ou quais são, eu tenho que fazer sempre esta pergunta no plural, os livros da sua vida? O livro da minha vida foi e será a Sibila. Sibila. Porque retrata a realidade interior, a realidade emocional de pessoas comuns. E porque a partir dele nos apercebemos que todas as pessoas, todas sem exceção, são muito mais interessantes do que parecem. Que giro. Muito bem, olha, acho que são boas escolhas e que os nossos ouvintes também vão gostar. E a professora, gostou da experiência? Muito, gostei muito. Vinha um bocadinho nervosa, mas pronto, acho que foi muito bom. E correu bem. Bom. E agradeço-lhe mais uma vez por ter vindo. Pronto. Quero dizer que aproveito a interrupção agora do Natal para porem a leitura em dia. Eu certamente vou fazê-lo. Leiam muito e sonhem muito, que é tempo de sonhar e de imaginar. É mesmo. Muito obrigada mais uma vez. Para os nossos ouvintes também, muito obrigada por terem acompanhado o programa até aqui. Mais uma vez, embora o episódio de hoje tenha sido sobre as bibliotecas escolares, convém salientar que todos os livros que fomos falando estão disponíveis na Papelaria Meio Mundo e para a semana estamos de volta. Fiquem bem, fiquem com os livros. Muito obrigada. Agora é que me livro. Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. As últimas novidades literárias, os melhores acessórios e prendas de bom gosto para todas as épocas do ano estão na Papelaria e Livraria Meio Mundo. De segunda a sábado, na Rua Professor Dr. António Ribeiro Garcia de Vasconcelos, em Oliveira do Hospital. Papelaria e Livraria Meio Mundo. Sempre consigo.